BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa que é produzido aqui na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Por este espaço BLC3, Ciência no Interior, têm passado vários colaboradores, investigadores da BLC3. Hoje, mais uma convidada, trata-se da jovem Daniela Simões. Olá, Daniela, seja bem-vinda à Boa Nova. Obrigada, boa tarde. Portanto, a Daniela Simões ainda é uma jovem, tem 25 anos, é natural de Miranda do Corvo, mas com residência na Lousã. A Daniela, qual é que foi o seu percurso até chegar aqui à BLC3? Conte-nos um pouco daquilo que tem sido o seu percurso. Então, já estou na Lousã há alguns anos. Sou licenciada em Engenharia Biológica pelo ISEC, que é o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. Acabei a minha licenciatura em março de 2018 e comecei a procura de um novo emprego na minha área. Foi aí que eu conheci a BLC3, através de uma bolsa que vi e à qual concorri. Portanto, um lugar aberto, não é? Estava um lugar vago, sim, sim. E abertas as candidaturas. Daniela sempre teve o gosto pela engenharia biológica. Como é que uma jovem se lembrou um dia de poder seguir esta área? Quando é que lhe despertou o bichinho para estas matérias? Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. As invenções, o mexer, o fazer, o inventar. E a parte da biológica aconteceu também na parte da concorrência ao ensino superior. Vi em que é que se baseava o curso, gostei. Temos muita parte de laboratório, laboratórios em várias áreas diferentes, e experimentei e gostei. Portanto, a sua área é sobretudo de investigação e de experienciar, é isso? Sim, análises, mais de laboratório, mas não só. É um curso que dá para várias áreas, alimentar, farmacêutica. Era isso que lhe ia perguntar também, se focava só numa área ou não. E antes de chegar à BLC3, já tinha tido alguma experiência de trabalho nesta área? Não, é o meu primeiro trabalho. É o seu primeiro? Portanto, eu acabei a licenciatura em março e comecei a trabalhar em outubro. Portanto, não demorou muito até que encontrasse lugar. Ainda assim, não é na Lousã, é aqui em Oliveira do Hospital, desloca-se diariamente para cá. Sim, eu vou e venho todos os dias. E é difícil ou faz-se bem? Faz-se bem, é uma maneira também de desanuviar do dia de trabalho. É uma horita de caminho, uma hora e qualquer coisa. Acaba por ser um momento zen do dia. É, muito bem. Então, dizia-nos há pouco que depois viu uma candidatura, um lugar vago, que foi então divulgado pela BLC3, logo concorreu. Sim, era uma bolsa de investigação que estava aberta, eu concorri e depois fui selecionada. Uhum, portanto, e chegou aqui em outubro, não é? Propriamente na BLC3, Daniela, qual é que é a sua missão? Qual é o trabalho que ali desenvolve? Eu na BLC3 faço parte de uma equipa que é de suporte à investigação. O meu trabalho é mesmo isso, é dar suporte e apoiar várias investigações que estão em curso. E pronto, é esse o meu trabalho, é fazer um bocadinho de onde é preciso e um bocadinho de tudo. Portanto, não está apenas num único projeto, acaba por dar apoio a outros investigadores que estão a desenvolver ou a investigar outros projetos. Pode-nos falar de um ou outro em particular, o que é que poderá estar a desenvolver, só para percebermos um pouco melhor aquilo que faz? Eu neste momento estou envolvida em três. Dois são duas investigações que são baseadas em valorização de resíduos, e uma é uma tese de doutoramento que eu também estou a apoiar, que se trata de valorização de uma espécie de oliveira portuguesa, a galega, e estamos a trabalhar nesses aspectos. Portanto, tudo valorização dos produtos e do território do interior. Sim, sim. A BLC3 passa um bocadinho por isso, sim. Eu já conhecia, Daniela, a BLC3 ou só o seu primeiro contacto foi quando deu de caras com esse lugar vago, com essa candidatura? Eu não conhecia, nem conhecia a região da Oliveira do Hospital. Ainda que não seja muito longe, não é? Sim. Vi a candidatura, interessou-me, fiz uma pesquisa pela empresa, fiz uma pesquisa pela região, agradou-me e vim aqui parar. Mas quando disse-me que não conhecia, fez uma pesquisa, logo quando fez as primeiras pesquisas, logo ficou impressionada com o que viu, ou é só mais um espaço? A BLC3 é uma empresa que para jovens como eu é muito inovadora, porque aposta muito, lá está, na inovação de coisas novas, de recursos, de recuperações, de valorizações. E para alguém que está a começar uma carreira, primeiro estar na área e depois tentar contribuir para um mundo melhor é sempre muito apelativo, e gostei daquilo que vi e decidi arriscar. Portanto, isso motiva, não é? O trabalho que ali faz. Ainda se lembra da primeira vez que entrou no campus de tecnologia? Ah, sim, não posso esquecer. Adrenalina, ansiedade, nervosismo, foi um passo dado para mudar a minha vida. E está a mudar, não é? Sim, sim. Um local bastante bem apetrechado no interiorzinho de Portugal. Sim, sim. Aqui no interior não temos muitas empresas destas. É tudo mais localizado em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. E eu acho que a BLC3 acaba por ser uma lufada de ar fresco aqui para o interior e apostar nestas coisas. No seu dia-a-dia, portanto, também trabalha com jovens, quase todos eles da sua idade. Portanto, a BLC3 também aposta muito na juventude. Sim, sim. A equipa é essencialmente jovens. E isso também acaba por ajudar muito na parte da inovação. Muito bem. Daniela, para tentarmos perceber um pouco melhor, portanto, agora entrou para esta bolsa de investigação, qual é que é o período que vai durar, por quanto tempo é que deverá continuar ainda aqui na BLC3? Por norma as bolsas são de um ano, mas depois podem ser renováveis até mais tempo. Uhum. E qual é que é a sua expectativa, ou o que é que acha que pode acontecer? Porque nós sabemos que o tempo passa a correr, não é? Eu não gosto muito de fazer previsões do futuro, gosto de viver um dia de cada vez e tentar aproveitar ao máximo. Portanto, quando chegar à altura, eu penso nisso. Logo se verá, mas seria um bom local para continuar a trabalhar? Sim, acho que sim. Acho que o facto de ser na área e tendo em conta todo o trabalho que fazemos, acho que sim. Uhum. Portanto, a Daniela Maria Moreira Simões, com licenciatura em Engenharia Biológica no ISEC, integra então um grupo de jovens que desenvolvem diariamente o seu trabalho na BLC3. Costuma recomendar a BLC3 entre os seus conhecidos, amigos? É tema de conversa aquilo que aqui se faz e o próprio espaço? Recomenda a BLC3? Sim, a BLC3 também tem uma coisa que eu acho que é bastante interessante, que é os dias abertos. Estes dias costumam ser divulgados tanto no site como nas redes sociais, para toda a gente que tenha um bocadinho de curiosidade de visitar e ver em que é que consiste o nosso trabalho, o que é feito. E eu acho que sim, que vale a pena aumentar um bocadinho também a curiosidade das pessoas que quiserem visitar, basta estarem atentos. E a própria Daniela gosta quando recebem pessoas que querem visitar a BLC3. Sim, não explicarmos aquilo que fazemos. A interação com as pessoas do exterior que chegam ali àqueles laboratórios, não é? Porque aquilo é um mundo laboratorial. Sim. E por vezes as pessoas do exterior não têm noção daquilo que ali se passa diariamente. Acaba por ser essa um bocadinho a magia, as pessoas não terem noção e o poderem ir ver, interagir, fazer perguntas sobre os nossos trabalhos. Eu acho que acaba também por ser um bocadinho engraçado para nós e para os que vêm de fora. Muito bem, portanto a Daniela integra a equipa de suporte geral à investigação, são vários elementos que constituem esta equipa. Sim, sim. Com quantos colegas é que conta? Neste momento nessa equipa estamos 3 pessoas. que eu penso que vão ter também o gosto de os conhecer no futuro. Com certeza que sim, portanto, vamos, todos os investigadores e colaboradores da BLC3 têm vindo, cada um por sua vez, a passar-se por aqui na Rádio Boa Nova, portanto, está envolvida em 3 investigações que estão em curso, 2 delas relacionadas com a valorização dos resíduos e a outra, então, uma tese de doutoramento. Nestas em particular de valorização de resíduos, falamos precisamente de quê? São resíduos de indústrias têxteis. Têxteis. Uhum. Têxteis e não só, mas sim de indústrias no global. Portanto, perceber de que forma é possível reutilizar esses resíduos, qual é que é o objetivo dessa investigação em curso? É mesmo o que o nome diz, é a valorização dos resíduos para utilizar noutras coisas e não só. Portanto, a reutilização, não é? Em vez de serem lixo, passarem a ter uma nova... Sim, acaba por ser esse o objetivo da BLC3, é o valorizar... e reaproveitar as coisas. Quanto a esse projeto de investigação, está em bom curso? Já há resultados práticos ou ainda só estão em fase de estudo? A investigação é mesmo assim, cada dia é um dia e então temos que ser passo a passo. Mas se tudo correr bem, sim, os resultados vão ser bons. Muito bem. Daniela, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova e também participar e integrar este espaço BLC3, Ciência no Interior. Obrigada pela sua presença e esperemos poder voltar a conversar novamente, se calhar já numa fase mais avançada do seu trabalho na BLC3. Obrigada eu pelo convite. Terminamos aqui este espaço BLC3, Ciência no Interior. Até ao próximo programa. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior.